A profecia estava prestes a se cumprir. A promessa se tornaria realidade. A verdadeira alegria estava prestes a nascer em nosso mundo. E uma virgem estava grávida. Seu nome era Maria. José, seu esposo, por ser descendente de Davi, precisou ir a Belém da Judéia para se alistar. Com isso, eles tiveram que fazer uma longa viagem. Chegando lá, eles foram forçados a se abrigar em um estábulo simples, pois na pequena vila de Belém não havia lugar para eles nas hospedarias.